reporte final 1-7. Pela esquerda, base, pela direita, chama na final da 1-7, Oscar Tanoquia. Channel Hermes 321, decolada 02, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 20, décima 8, 63, 21, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, 1-2-0-7, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, 6-1-0. Boa, 4462, tráfego superado, deixa para nível 050. Pode voar da presidente Alepa? 3-2-1. Autorizado, Alepa. Alepa, 3-2-1. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-09. Salvador, final da 1-7, baixar travado, Oscar Tanguki. Sapatango, Oscar Tango, quilo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-60 graus, 089. Livre pouso no zero, Tango Quilo. Mando pouso no 7. Azul 2705, aciona a identificação, desça para o nível 050 via chegada a mão. Autorizado. M3-2-1, informação de tráfego, 10 horas, 1-6 milhas, rumo nordeste, passando nível 080 e descida para o 050, Andréia 1-9-0. Azul 4462, informação de tráfego, 1 hora, 1-4 milhas, rumo oeste, passando nível 085, seguida para o 360, Airbus 320. Sapatão, gosto de caçambo quilo, no solo é 06, aí foi papal estacionar frequência livre, já foi coordenado com a empresa. Gol 2017, mata ponto, vai ligar para o WhatsApp. 2017, 120, decima 8. Azul 2715, autorizado do Ana com raiz fixa. 3172, aciona a identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível 050. Negativo. No número 4 na aproximação, mantenha via. Sou 20 no 7. Suba via Sambuno para o nível 240. Sambuno para o 240, sou 20 no 7. Azul 4462, desça para 2.000 pés, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado, ajuste no 0 ou no 1. 2.10, Aparelho 2231, no Torre 1, no 895. 895, 2231. Boa tarde, passarelo 2231, tá, foi LS, baixou e travado. Passarelo 2231 no tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 08 nós. Tem livre pouso no 02231. Papapá, Mike Romeo Alfa, controle. Informa a localização, não estou recebendo o radar. Oscar Golf Sierra, tem condições de efetuar uma ponte com o Mike Romeo Alfa e perguntar a localização do mesmo? Não estou recebendo no radar. Mike Romeo Alfa, sua localização, não estou te recebendo no radar. Sierra, grata pela ponte. Este é o estado próximo outra vez de Paris, com Herói de uma pista. Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, aguarde transferência. Guardando transferência. Continue 6321, no chamo Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1260, obrigado. Papa Tambo, Sierra Golf Oscar ou Papa Papá? Papá Romeu, Sierra Golf Oscar, paciente, via corredores, reporta Paris, ajuste, Salvador no 0, 1 no 2. 1-3-6-0-0. Confirmando, a Chanel 627, chamou o copo? Chanel 627. Só um minuto para copo. Para saída Sambo 1 no transição Tóquio. Sambo 1 no Tóquio, 627. Estabilizado, 4462. 4462, torre 1-1-8-9-5. 1-9-5, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Jesus, 4462, final de 6:30. Azul 4462, mantém aproximação, aguarde pista no 0 livre, ajuste no 0 no 2. No 0, 1 no 2, mantém aproximação, 4462. Ah. 231 no solo, 1 no 0, libere direita, chame controle solo, em 121 no decimal 9. 219, Torre Oscar Golf Sierra, próxima rotatória, vocês todos. Sapatão Oscar Golf Sierra, ficou em 360 pela esquerda, reporte, mantém setor aguardando instruções, informa o tráfego em Braer da Azul, final para pouso no zero. Paciente, vai setor 360 pela esquerda. Pouso no zero livre, pouso autorizado, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, Azul 4462. 287, pronto, copy. Sim, 287. Xenoma 287, autorizado Galeão. Via autoplan de voo, piso 144, ponto seguro, EP9857, pouso nível 360, saída Sanvo 1, transição Tóquilo. Primeira curva direita, transponda 5146. Então, no 01, reduza para 2509. Romeu Zulu Golf Sierra, serviço radar terminado, estima controle Léo Z1 ou 20, decimal 1. Zulu 4065, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Azul 4462, no solo zona 3, primeira direita, chame controle de solo em 1-2, zona decimal 9. 2-9, baixa a pedra. Para 2, meu pés, QNH 10 no 2, autorizado final e alinha sexway, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 2012, reportagem localizador, azul 27. Fono 2 com meio autorizado, puxa. Zona 72, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, o limite será radial 280 do VR de Salvador. Desça para 3 mil pés do QNH 1-0-1-1, o TAN 3, Zona 72. Chanel 63, no 4, desce para o nível 050, reduza para 2209. Chanel 60209, né? Boa noite, autorizado Spexonar. Ou no 84, autorizado Spexonar. Azul 4462, mantém a posição de 2 mulheres guardando. Tá, suba via Coral 1 Alfa para o nível 140. Coral 1 Alfa para o nível 140, via 4065. Visão 72, curva direita para o 060, desce para 2000 pés, autorizado final, INS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Terra com França, chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. Papa Romeu, Sierra, Golf Oscar, efetuando 360 pela direita, reporte reingressando sinal 1-0. Golf Oscar se concede, efetuando 360 pela esquerda. Sierra, Golf Oscar. Para sequenciamento, curva esquerda para o 020, o limite é a radial 280 do VOR de Salvador, desça para 3 mil pés do QNH no 09. O número 20 desta via chegada para o nível 050, reduza para 2209. ILS 2715. 2715, chame a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. Obrigado. Conosco 4, autorizado o táxi através do portão 62, e agora? Através do portão 62, Conosco 4. Pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, zona 0 nós. Vi pouso na 10, 2715. Teneme 314, desço para 2000 pés, curva direita para 060, autorizado final e aliança X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Vamos lá, autorizado, 314, para 060, 2000. 25000, autorizado da AXBN, ponte para 02, 198, sua 95, 0011. As botas são 462, 7, são 01. Autorizado, puxa, não vai falar, não mostra a tarde. Número 2, setor aguardo, China, número 2, setor. Número 27 é o número 2 do setor aguardo. 1-0, subinicialmente nível 1-4-5. O ponto de espera é grato pela informação. Uno, transição coral. Primeira curva direita, transpondo 5165. Tenha 6314, chama a torre, Salvador 1, no 8, decimal 95. Complete a aproximação, sem o glide. Tenha 6314. Número 620 desce para 2000 pés, que é legal no 019. desce para? 2000 pés, CNH 1019, Gono 620. 2000 pés, CNH 1019, Gono 620. Sub 761 sub e mantém a nível 320. Já modifica da presente para instrumento? Boa tarde, Gono 8842, ponto de espera 90. Gono 884, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha, Gono 884. Azul 27, 15 no solo 22, libera direita, chamei controle solo em 121 decimal 9. Libra direita, chamo solo 219. Salvador, boa tarde, Azul 27 na 120. Azul 27 no 5, frente quilo para 3, 4 linha em posição. Confirme? 2715, quilo, parte 3, 4, Lima, posição. 4341. Lima, outra nave, chamou o solo. Certo, nessa proa, 620. Negativo, voo no 620, curva direita, proa 070. Autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero. Direita, 070, para a pessoa de bola, no 620. Interceptar a chegada bom, se o QNH em Salvador no 012, reporte no ponto e dá a descida. Tenente Leste autorizado, Gary Lourenço, nível Colino. Uno, me pede sobre o solo, prossegue o Eduardo Axé, primeiro com a direita, após a decolagem da 17. Transponda 014. Salvador em 1, no 8, decimal 95. Salvador 7290, boa. Salvador, gol 1620, LS, é 610. Gol 1620, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego em 2 da Avianca, a 1,5 mil da cabeceira aproximadamente. Aguarda, gol 720. Salvador, Bono 256 autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantém 256. Xené 63 no 4, no solo 27, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. 129, tá, 63, no 4. Pelo quilo para o plano, instrumento cancelado 27, desça para 2000 pés inicialmente, o QNH 1012. A decolagem autorizada, pistão zero. Iniciando 2000. O taxa do voo 1659, temos 149 a bordo, 149. Nossa autonomia de 3 horas e 23, alternando o profilo. Mauna. Cara, tô no 02, 118, só nosso 5, legal, no 0, 12. 12, autorizado o táxi, Porto Espera, chama 18, nosso. É 0. Sierra Golf Oscar, autorizado ingresso final no 7, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego Bang da Gol e aproximação para pouso no 0. Final no 7, visual com tráfego, Sierra Golf Oscar. Lono 620, informa o tráfego Charlie 150 em aproximação para final no 7, o vento 150 graus, zona 0 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, 620. Gol no 256, decolado 28, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208. Vai, decolou na sua escuta. Gol no 256, contato radar Subavia, saída PUCA para o nível 370. PUCA 370, 1256. Romeu Serra, Golf Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, vento 150 graus, zona 0 nós. Autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Alinhar no 0, 884. Gol no 620, no solo 30, libera direita, chame controle solo em 121, zona decimal 9. Libera direita, 129, 620, boa. Zero, autorizado ataque de alfa, contexto chileno. Alfa, direto. Bono 884, ao alinhar decolagem autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, no 0, bono 884. Confirme para a torre. Vitor Índia Juliette, aguarde de coordenação. Papa Romeu Serra Golf, eu acho que confirma o local de estacionamento após o pouso. Hangar da Bata. Atente. Xanair 6227, autorizado a alinhar e manter, pistão zero. Papa Tango Vitor Índia Juliette, autorizado táxi, reporte táxi Oscar. Papa Tango Romeu Serra Golf Oscar, no solo de 32, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte táxi foi Romeu, pista livre. Oito, 884, decolado de 32, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, Gol 884, decolando a sua escolha. Gol 1884, contato radar, suba via, saída Puca para o nível 230. Via na Puca para 230, 824. Bom, no 659, mantenha o ponto de espera. É autorizado alinhar e manter na vista no zero. Ali eu mantenho, vem a segurança. A segurança no zero não pode parar final, 3, 7. Dando autorização de alinhar e manter? Tem só um minuto. Serra Golf Oscar, as estradas liberando a pista ao estacionar a frequência livre, bom descanso, Serra Golf Oscar. Saída Sambo 1 aguardando o Sambo 1 aguardando o 6355. 1256, chama o Centro Recife. 126.85, qual PR? 125.45. 1265, 2545 graus, boa tarde. Boa tarde, um bom voo. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, Xané 62, 27. Xané 62, 27, contato radar, suba via, saída São Romano para o nível 360. Via São Romano para o 360, 62, 27. Controle, controle, é o canal Vamos, Romano. Mike Romeu, Alfa, controle. Encerrou aqui o voo de recheque no, na vertical do pedágio, está prosseguindo para o pouso final da Animar. Nós, que ninguém é um do 0 do 1, não. Então, Alfa, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 8-9-5, Romeu, Alfa. Uno 659, autorizado a decolar da pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós, que nível no 0 no 1. Foi o Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, chame curta final para enrimar, vento agora em Salvador de no 50 graus, 08 nós, que nível no 0 no 1. E aí a gente vai chamar o Romeu Alfa. Cruzou Papatango, Eco Sul 9, meu controle de Salvador recebe clareza 2. Confio com recesso. Uno, deu bom voo. Ateliê Índia, velocidade 295, confio em 11, outra meia 327. 500 PES, KNH em Salvador no 011. Controle o Eco Zulu 96. De Salvador na frequência 120 decimal 8 e acione 0145, senhor. 0145, senhor. 1659, decolado aos 37. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120 decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado. 208, obrigado. né, 6327, pode esperar lá. 10 está pronto. Contato radar, tuba via, saída São Bruno para o nível 360. São Bruno para o 360, voo 9659. Voo 1884, chame o centro Recife em 1-26.85, alterne 1-25.45. 2-25.45, boa tarde. Tá. Então, Vitor Índio de Leite, prossiga visual, corredor Axé, 1000 pés. É 227, voe pro de Dogsu. É 6327, autorizado a decolar da pista no zero, vento 150 graus, 089, que legal no 011. Decolagem autorizada no 06327. Agora 772 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, que legal no 011, foi pro de TAP, vai interceptar a chegada Bomed 1, reporte no ponto e dá a descida. Olha, até desça para o nível 050. O TAM 3367 estabilizado no RNAV. TAM 3367 chama Torre Salvador em 1-8.95. Torre Salvador 1295, graças, uma boa tarde. Ano 659, voo pro de Tóquilo. Está presente, Doppler. Voo 1-659. Piraí, Papa Upa Índia, após direto Umbade, come Mike Bravo, Alfa Delta, Umbade, após o Pesulo 44, até Pagog, Papa Upa Golf, Oscar Golf, e após um pó. Rota 10, curva direita, saída Sanvo, Uno, após Leda e após Motiva. Aciona 5406, controle Salvador, 120, decimal 8. 6327, contato radar, supa para nível 200, foi direto Coral. 200, direto Coral, 6327. Pagou a 24. 5406, vamos acionar o transfondo, controle de ação 208, é o 6355, está no 05. Parte, na 6355, controle de ação, chame pronto, puxa back, acionamento. Estamos na cor pronto, obrigado. Estou falando, boa tarde, TAM 4778, na frente da Sango, na escuta com a BRT. TAM 4778, aprovado Recife 330, nível via Pesulo 17. Roda 10, curva esquerda, saída Cuca, Jamo, Aracaju. Aciona 5422, controle 120, decimal 8. Autorizado 3307, Recife, pelo 1710, esquerda. Cuca, Jamo, Aracaju. 5422, eu transporto 2018 na saída. Juliette, confirma a estimada de pouso. 1901 Zulu, ciente, frequência livre, Vito, Índia, Juliette. Canem 6227, chame o centro Recife, em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Centro Recife, 12835, 251, 6327. 659, chame o centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2735, 251. Negativo, a primária 12835. 12835, obrigado. Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Alfa, Juliette, 10, 10, 10. Prudência para 15007. Primo, Prudência, Adolfo, segundo quilo. Obrigado. Golf Kilo, chama Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, Golf Kilo. Torre, boa tarde, é Papadango Oscar Golf Kilo. Papadango Oscar Golf Kilo, chame curta final, a pressão no 7, aproximadamente 3 milhas, sou vertical da Inrimar. O vento agora em Salvador de 130 graus, 09 nós. Vai chamar na curta final da hora 7 de Oscar. Xanem 6327, controle? Xanem 6227, controle? É costume novembro, eu vou para da Seada. 6 milhas da cabeceira 17, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, pouso autorizado na pista 17, vento de 130 graus 08, não fica igual no 01. 7, Golf Kilo. Vitor Tiaração, após ETAP, prossiga via chegada para 2000 pés, QNH no 011, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador, por gentileza faça um cheque no glide, o Vitor Tiaração. Vitor Golf Kilo no solo ao 50, por gentileza confirme, parte 5. Qualquer do Oscar Golf Kilo, livre táxi direito, estacionar frequência livre. Bom descanso. 1 novembro, chame a torre, Salvador em 1-8, 6, mal 9, 5. Boa tarde, Eco Zulu Novembro, chame na curta final para a pista 1-7. O vento agora em Salvador de 130 graus, 08 nós, que legal no 09. Alfa Tango Eco Zulu November, pouso. Eco Zulu November, pouso autorizado na pista no 7, vento 140 graus, 08 nós. Ele chamou o solo? Um whisky, prossiga, Oscar Mike. Plataforma Manati ou é a plataforma mais distante do que a Manati? Mike Yankee, para Manati, aprovado no meu país. Decolação 17, curva direita, corredor axé. Aciona 01167, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Qual o meu Oscar Mike Yankee? Pátio 4, com 5 pessoas a bordo, autonomia. Estacionamento táxi, chama torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 1, no 1011. Tem um bom voo, Oscar Mike Yankee. November no solo 55, confirme por gentileza. Pátio 5. Livre táxi à direita, estacionar frequência livre, Eco Zulu November. Fins aprovado 360, via Zulu 21, decola 10, curva direita, saída Arbor 1, após Elefa e após direto Nitibu, November India Tango Bravo Oscar Nitibu, onde após intercepta Zulu 21, aciona 5430, controle 120, decimal 8. Recebe o glide novamente aqui. Grato, Vitor Tiano Hotel, chame a torre de Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 895, chama. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Resolu 2-1, decolada 10, curva à direita, saída Arbor 1, após Elefa, após direto Tozop. Tango Oscar, Serra Oscar Papá, Tozop, onde após intercepta Pesulo 21. Aciona 5420, controle 120, decimal 8. Passado 23, portão 01, chame para onde pushback estacionamento. 355, táxi em frente, segunda direita, via Indy Alpha, ponte 010, torre 18, decimal 95, ajustei o altímetro no 0, no 1, tem um bom voo e boa tarde. Claro, boa tarde. Fala, Salvador, eu Faz a 314. Tá 355, eu tenho 320 aprovado. Aguarda a coordenação 340. Confio 320. Está 355, Guarulhos aprovado, nível 320. Decola da 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1, Sanvo 1. Após Voa Leta e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. E após Motiva, intercepta Pezulu 10, até Papa Alfa, Índia, Piraí. Voa direto Umbade, uniforme Mike Bravo Alfa, Delta Umbade. Após Pezulu 44, Pagog. Papa Alfa, Golf Oscar, Golf Pagog. E após a chegada. Aciona transponder 5170, controle Salvador 120, decimal 8. 244 agora. Decola no perfil Campo Uno, Reda Mônica, pista 10 com curva à direita. Uno 70, controle 120, uma 8, seu tempo. Obrigado, 05. Correta, 3562, deixa-me pronto, pushback, está no mesmo. Tá lá. Começando de bravo. Para Camassaré, esse grupo Zulu. Como eu também já bravo, confirmo o horário da notificação. Cola da NMAR em coordenação com a torre, a princípio com o Pronorte, e aciona 0133 no transponder, o controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Táxi aprovado, chama intercessão. Na frente chama a torre, 1-8, decimal 9-5, para acionamento de decolagem, altímetro no 0, no 1, no teu bom voo. Fala, Salvador, é o Papa Rio, Alfa, Yankee, morreu. Vida para o solo, confirme. É o azul, Alfa, Yankee, morreu. Frequência 1-2-1, decimal 9. Autorizado até o pátio 3 e ataque 6 quilo, atento à posição de